essa vivinha na boate, curtindo o som do batidão. Era só vai tomar um whisky, as minas longe com limão. Mas um dia fui convidado pra uma festa no interior. O paredão no meio do nada, com a batida que grudou. A poeira subiu e a galera endoidou. Essa pegada que vem do interior, para que avisar o Brasil que eu fizer me estourou. Para respeito essa pegada que vem do interior. Que acarice, esse é a vivinha da boate, curtindo o som do batidão. Caros pra nós tomando uísque, as minas não se calimam. Mas um dia fui convidado pra uma festa no interior. O paredão no meio do nada, com a batida que grudou. A poeira subiu, balança CTN. Respeita essa pegada que vem do interior. Para respeita essa pegada que vem do interior. Para respeita essa pegada que vem do interior.